aí, galera, sejam bem-vindos ao podcast do site Sociedade Pop. E aqui quem tá falando é o Lucas, e não confiem na nuvem. Aqui é o Mr. R, e modo anônimo não existe. E hoje nós vamos falar sobre um pouco de privacidade na internet, se existe, não existe. Mas bora logo pro cast. Ramon, você acha que existe alguma privacidade na internet? Cara, isso é bem relativo, privacidade na internet. Porque, por exemplo, onde vai porque trabalhar? Porque a internet é uma coisa nova, não é igual, sei lá, você vai num shopping, já tá tudo estabelecido, as normas de segurança dele, a internet a gente ainda tá montando ela. A internet praticamente tem uns 15 anos, no máximo, né? É uma coisa bem nova, essa mídia. E segurança também é algo muito relativo. Exatamente. Ou melhor, privacidade. É, que... fica um certo divisor de águas entre... Tem uma diferença entre privacidade e segurança. São coisas um pouco diferentes. O pessoal se confunde, o pessoal acha que privacidade, entendeu? Por exemplo, em private, né? É segurança, entendeu? Acho que navegar no modo anônimo... É segurança, você pode navegar no banco, fazer download, que isso não interfere em nada, mas é totalmente diferente. Modo anônimo não existe? Modo anônimo, de certa forma, não existe. Porque... Ué, você fica sem seus cookies... Não, sim. Não, nesse quesito do anonimato, vamos dizer, o que sugere como anonimato? Não, o navegador, por exemplo, no modo anônimo, ele não guarda cookie, registro de senha, né, o Google, por exemplo. Mas isso é um pouco relativo, né? Que ainda assim pode... Mas há muitas informações de cache, ele não salva no seu computador. Por exemplo, você vai entrar no site porn, por exemplo. Ele não vai deixar lá na página principal do seu navegador quando sua mãe abrir o site que você visitou. A barra de busca não vai ter nenhum registro, não vai ficar pré-preenchimento, nada. Ele fica, ele não salva esses registros. Então essa é o que se sugere como em private. Mas segurança é um pouco diferente. Porque não adianta nada, você tá no modo anônimo, que te oferece um pouco mais de privacidade, né? Mas segurança é relativo, depende do usuário, de qualquer jeito. Eu não leio termos de uso, cara. Eu não sei você, mas... Ninguém se lê. For um, sei lá, um contrato de banco, eu leio. É. Mas termos de uso digital eu não leio, não. Aí a pessoa, ela aceita os termos de uso e depois vai reclamar da privacidade dela? Ah, exatamente. Muitos termos de uso, por exemplo, eles acabam infringindo, não lei, né? Mas ele acaba pedindo acesso a certo tipo de informações. Que as pessoas, elas querem querem um serviço, elas não querem saber. É de graça, né? De certa forma, mas o que... É igual eu digo, todos nós somos prostitutas digitais. Você vale mais, a sua informação vale mais do que você mesmo. Porque você vê um serviço sendo oferecido gratuitamente, né? Nossa, é de graça, não pago nada por isso, mas sempre tem algum preço a se pagar. O preço é a sua informação. A sua informação. Por exemplo, muitos aplicativos têm acesso à sua galeria, acesso às informações. No Facebook. Isso, o Facebook, por exemplo, é um deles, né? Que ele já indica pra você postagens. Ele já exibe, às vezes, algumas fotos que não estão nem no Facebook. Entrando no celular. É, eles, assim, as fotos não estão... Porque tem fotos que estão no Facebook como privado, né? Então ele pode te sugerir. Você quer tornar público? Publicar ela na timeline? Então isso é uma coisa que está nele. Então ele tem esse acesso. Só que muitas vezes está mexendo no Facebook. Quando você vai ver, ele está te sugerindo... Tipo, ele abre a biblioteca das suas imagens que estão no celular. Que não, você não fez o upload para o Facebook. Para você ver que ele tem o acesso àquelas imagens. Uma coisa bem relativa é a segurança, a privacidade no Facebook. Porque se você posta uma coisa, aí todo mundo começa a te elogiar. Você vai querer que as pessoas vejam. Exatamente. Mas se você faz alguma cagada, aí você fala, ah, e a minha privacidade? Caiu na rede é peixe. Caiu na rede é peixe. Como se fosse no shopping. Que você sabe que tem um montão de câmera te gravando, E você reclama disso, mas se você for assaltado dentro do shopping, aí você vai querer ver as câmeras pra você ver o assaltante. Então, uma coisa que também, você falou das filmagens, né? Porque assim, a gente sabe que tá sendo filmado, mas aquelas imagens, de certa forma, não são comercializadas. A não ser que, de repente, o shopping esteja tentando estudar alguns padrões, né? Que também pode ser isso. Pelas filmagens de padrão de consumo, qual loja que talvez tenha mais movimento, áreas que tem mais perigos, assim, de assalto, né? Qual o local que está sendo considerado com mais furtos, pontos cegos. Então, usando isso para estratégia de desenvolvimento da estrutura do shopping. Que, de certa forma, não é comercializada a imagem do cliente. Mas isso é um aspecto. Mas o problema... Não é da informação em si, mas com quem ela está, ou seja, quem ela está pertencendo e o que vão fazer com ela, né? Uhum. Que é, por exemplo, igual eu disse, nós somos prostitutas digitais, ou então itens, né? Nossas informações, porque, por exemplo, naqueles termos que você às vezes baixa um jogo, um aplicativo, que é de graça, né? Entre aspas, mas você. Se tiver lá, sua alma será minha, se você assinar esse contrato, você... Né? Já foi. Minha alma já é do Google, cara. Meus e-mails estão lá, meus vídeos estão lá, tudo meu tá lá, cara. Tudo. O Google tem não sei quantos bytes de informações, é muita coisa. O que acontece? Algumas dessas empresas, elas acabam pegando essas informações, ou seja, tipo, por exemplo, alguns aplicativos eles têm acesso ao seu número de telefone, entendeu? O seu número de telefone, alguma agenda, WhatsApp. Isso, o número, o WhatsApp, por exemplo, mas os aplicativos em gerais, eles pegam o seu número de contato, né? Seu telefone. O que eles fazem com isso? Eles pegam essas informações do seu contato e eles vão organizando um banco de dados com esse número de contato, entendeu? Então, 100 mil pessoas baixaram o aplicativo e concordaram com os termos. Então, eles vão ter 100 mil números de telefones, por assim dizer, entendeu? 100 mil números de telefone. Então, isso parece ser nada, né? Pra gente. E um exemplo, se eu criar um aplicativo, e o meu aplicativo, ele não pode valer nada. Mas, comparado com o WhatsApp, porque o WhatsApp vale, sei lá, milhões? Porque tem informação de praticamente todo mundo naquele aplicativo. Exatamente. Todas as conversas. Nudes. Tudo bem que eles têm uma desculpinha que é criptografado. Exatamente. Mas eu acho que eles têm acesso sim, cara. Aí essas informações, assim, pra gente não... Até que são irrelevantes, né? Número de contato. Se você não fazer merda, você também não fica na berlinda, pô. Essas informações como número de contatos, elas, nas nossas mãos, são simples informações, né? Só que nas informações das empresas, elas você vira um produto, entendeu? Por exemplo, vamos supor que você tem uma loja de uma empresa de detetização, né? Aí você trabalha com detetização e você quer divulgar o teu trabalho para as pessoas por meio de telefone. Aí o que mais acontece é que você já recebeu aquela ligação, né? Que do número que você nunca viu. Ou tá de restrito, número desconhecido, ou então um número que você nunca viu de São Paulo, como por exemplo aqui do Rio, e que um número que você não conhece ninguém de São Paulo e aparece alguém te ligando, né? Aí você atende, ou é uma mensagem eletrônica, né? De oferecendo um produto. É um robô. Um robô, ou então é um atendente. Mas você se pergunta assim, como essa pessoa conseguiu o meu número? Será que ela descolou aleatoriamente os números e caiu o meu? Entendeu? Não, qual é a probabilidade, cara, entendeu? Sei. Exatamente. Então aí que entra o mercado da informação, do banco de dados. Esses aplicativos, eles carregam essas informações no banco de dados, de seu número de telefone, algumas informações pessoais, talvez, e colocam no banco de dados. E depois a empresa interessada, igual eu dei com uma empresa de detetização, ela vai entrar em contato com a empresa. E ela oferece um serviço de banco de dados. Aí ela vai dar um preço, por isso o prostituta digital. Que é como se fosse uma cafetina sua. Porque ela vai dizer assim, olha, pra cada 1.000 números de telefone é 25 centavos. Desculpa. Entendeu? Uhum. Então, de tudo que ela armazenou. Ela vai dar um preço e vai passar aquela mensagem. Entendi, cara, o que você quis dizer. Mas a maioria desses... desses roubos de informação vem de dentro da empresa pra fora. É alguém de lá dentro que coloca essas informações pra fora. Não é simplesmente o Google que decidiu vazar tudo. Você não é igual aquilo. Ou hackers, sei lá, tailandeses que decidiram quebrar o sistema do hackers Google Drive. Russo. E vazar todas as imagens que tem lá. Não, é exatamente. Existe, sim. Segurança tem a segurança digital, né? Que é no meio digital, que tem segurança de rede, firewall, que protege a rede, né, de acessos restritos, só que de acessos sem permissão, né? E tentam dar uma proteção, que às vezes são boas, mas às vezes não. Mas o problema é que tem a engenharia social, né? O meio social, porque o cara não vai invadir um servidor do Google, tipo, um hacker digitando com dois monitores, o Hackerman, né, do King Fury, vai ficar digitando, vai hackear o tempo, e não consegue fazer aquilo. Ele tem toda uma sociedade que... Tem toda uma teia de... Uma teia de hackers que vaza informações pra ele. Tem um cara que trabalha lá no servidor, que ele trabalha numa central. Então eles vão juntando essas informações. O cara tem o seu CPF, o outro cara tem o seu número de telefone. O outro tem o nome do cachorro. Então ele vai juntando algumas informações, alguns acessos que ele tem, conhecimento para ganhar assim, um acesso à rede, ao servidor, ou então usa as informações pessoais para fazer um brute force, alguma coisa assim ele sempre consegue, mas nunca ele vai jogar lá o brute force, por exemplo, para invadir seu e-mail e vai, no cagaço, acertar a sua senha. Ele vai usar alguns parâmetros antes. Ele vai colocar, por exemplo, o nome do cachorro, data de aniversário, algumas outras informações pessoais, que vai gerar uma combinação mais fácil de acertar. Uhum. Que aí ele vai seguir, ele vai juntar, vai gerar um código, vai tentando, e é mais fácil, e consegue. Mas existe todo um processo antes, não tem como, não é Matrix, ele invade o servidor. Então tem toda uma teia de gente envolvida, não é o problema disso, que o hacker hoje é como super-herói. O pessoal acha que um cara sozinho consegue invadir um servidor totalmente diferente, assim. Mas voltamos para os tempos de, sei lá, de 10 anos atrás, que a gente ainda revelava fotos. E você tira uma foto do seu carrasco, aí você vai colocar ela onde? Essa foto aonde? Revelada. Na estante, você vai botar num cofre? Obviamente, né? Num cofre. Uhum. Mas se você não me conhece, aí eu falo assim pra você: poxa, eu tenho um serviço aqui grátis que eu coloco a tua foto aqui dentro dessa caixa e eu garanto que ninguém vai pegar. Eu garanto isso pra você, mas é grátis. Você vai me dar sua foto? Não. Ué, então por que você faz isso hoje, cara? Porque é totalmente diferente, né? Mas, assim, é diferente entre aspas, né? Porque hoje a gente tem essa nuvem digital do que um malandro com uma caixa de sapato. Mas a analogia segue totalmente a ideia, né? De você fornecer informações de segurança pra um servidor, entendeu? Mesmo sendo gratuito, Google... Mas, obviamente, assim, eles não pegam todas as informações de a sua foto pelada, a foto do Lucas pelado no banheiro. Ele não vai pegar a sua foto e vai divulgar, o Google vai te zoar, entendeu? Vai postar a tua foto pelada. Não, mas ele usa as suas informações pra gerar receita, né? Teu padrão de como você navega, o que te interessa, livro, videogame, filme, vai fazer propaganda correta pra você no AdSense. Que a gente usa o AdSense hoje, né, mas a nosso favor, mas ele é também uma ferramenta que se baseia num estudo absurdo sobre as pessoas. É praticamente umas marionetes que fornecem as informações pro Google, que usa isso para fazer toda uma combinação de propaganda correta para você, entendeu? Se tá aparecendo aí no seu navegador uma propaganda de crescimento de pênis, talvez isso não seja talvez isso não seja à toa. Tem alguma pesquisa aí, algum acesso. Então tem toda uma... É, a informação hoje pelo Google é mais usada para comércio, para venda, estudo da pessoa, do que para vazar ela, para zoar, entendeu? É usada como mercado. Mas mesmo assim ainda, né? É, eu não acho... Mas vamos voltar, por exemplo, do Facebook. Uhum. O Facebook toda hora muda os padrões dele. Aí o Facebook muda o padrão hoje, aí foto que não era para aparecer, aparece. Uhum, exatamente. E você acha que o Google, ele não pensou, o Facebook não pensou nisso, não? Antes de mudar esse padrão? Não, claro que não. É porque isso até então é uma forma de continuar movimentando a timeline, de pegar, de ter seu arquivo, né? Não tem interesse em ter a sua foto, mas pra você, certo tipo de... É igual aquilo, a gente às vezes reclama, mas a gente também gosta. Porque às vezes a gente gosta de ter, por exemplo, a facilidade que acaba causando isso, né? De você, às vezes, ter uma coisa que você nem queria, às vezes, sem nem logar no serviço. Você, poxa, você queria postar aquela foto, mas o Facebook já até te lembrou. Ih, caramba, essa foto, esqueci de postar ela. Ainda bem que já tá aqui no Facebook. Você nem percebe que, olha, como é que essa foto foi parar aqui? Sabe, você já simplesmente acha que foi fácil, que é maravilhoso esse serviço. Você não pensa, poxa, ele acessou a minha rede pessoal de imagens. Ou seja, ele sabe mais do que a gente... Um exemplo, eu sei mais ou menos qual é o público do Sociedade Pop, que é o público mais geek, gosta de filmes... Padrão, né, pela Analytics. Então, eu consigo acertar 0,001% do meu público, mas o Google, ele consegue acertar praticamente 90% quem acessa ele. Então ele vai criando um padrão, porque você não precisa estar logado, entendeu? Tem toda uma forma de identificar uma pessoa. Por exemplo, assim, um padrão que a pessoa mexe, entendeu? Ah, eu entro no Facebook, tá horário. Eu vejo certas postagens, eu logo. Eu entro no YouTube. Então, mesmo que você, supondo que você nem logasse, mas por um padrão de navegação, é possível identificar você. Sabe qual é o seu número, sabe qual é o seu Mac. Sabe qual é o seu endereço de IP. Né? Mesmo que mude, né? O DHCP, o IP... Seja um IP dinâmico, né? Mesmo assim, ele... Tem um Mac embutido. Então, ele vai pegar aquele Mac e a famosa sombra digital. Todos nós temos a sombra digital, entendeu? O rastro, a sombra digital. Mesmo que você não esteja logado, mas tem um Mac do seu celular. Então, ele vai identificar esse serviço. Vai ver que pelo Mac... Pô, esse Mac, toda vez ele só acessa serviços de tecnologia, de HQ, sites de livros. Então, ele vai identificar esse Mac. E, pô, eu nunca loguei, mas tá aparecendo propaganda pra mim de livro, entendeu? Nunca loguei no site de livro. Isso já aconteceu? Já aconteceu comigo várias vezes. Recentemente mesmo, ontem, eu fui entrar no YouTube pra assistir, pra botar uns clipes de música do Kiss, só que aí eu esqueci, era uma música que eu tinha esquecido o nome, né? Então o que aconteceu? Aí eu tinha esquecido o nome da música e fiquei, poxa, eu não sei o nome da música. Só que quando eu não tava logado, e era outra máquina. Mas só que era outra máquina que... Mas ele sai do seu padrão. É na loja, na minha loja. Essa máquina. Eu tenho a minha máquina pessoal em casa, né? Que eu acesso os vídeos. Né? Tudo direitinho em casa. Só que lá na loja também, na minha loja, eu acesso com a mesma conta, né? Naquele outro computador. Só que não estava logado lá na loja. Ou seja, então eu não deveria receber nenhum tipo de informação deslogado. Só que quando eu fui acessar, entrei na página inicial, ele já mostrou lá uma indicação pra mim. Que na indicação tava o vídeo que eu queria. Caraca. O vídeo do Kiss, As Made For Love. Ou seja, mesmo sem estar logado, ele ainda consegue criar ele entender quem é que tá mexendo e enviar informações pro Mac, é sugestão de vídeo, não aparece à toa, nada é à toa. Ou seja, informação é o que mais vale hoje. É, podemos dizer que sim, porque você em si, a pessoa em si é comercializada, isso é um certo produto, a informação, porque as empresas elas não querem tanto, porque o que mais interessa as empresas é como você pensa, o que você quer, que você gosta, que te influencia, qual dia que você tá feliz, qual dia que você tá triste. O Google quer dominar o mundo? Sim, ele quer dominar o mundo, pô. É, a Skynet talvez encaminhe junto com isso, né? Mas aí a gente não vai saber, não vai estar vivo pra lá. I was made for loving you, baby. You were made. o celular, cara. Ah, o celular. Uhum. Vai estar com uma fita isolante. Preparem suas fitas isolantes depois desse cast. É o que? É o Black Mirror? Black Mirror. Por exemplo. O seu celular é da... Qual empresa? Meu? Da marca do celular? É. É a Samsung. De qual sistema operacional? O sistema operacional dele é um Android, né? Baseado em Linux. Então, se, eles até podem pegar o Linux, pode pegar sua informação, sendo que ele nem tá logado. É. Ou só do padrão que você escreve nele. Assim, o sistema, ele identifica, mas não, o sistema não é tão usado pra isso, entendeu? Assim, ah, Linux é Android, mas uhum. É, ele identifica mais assim como Android, por exemplo, igual a gente vê no Analytics. Ele mostra qual foi o sistema operacional que acessou, né? Foi Windows, Google, Mac, Android, cria, né? Ele vai te dando um padrão, porque aí você vai poder ajustar o teu site, teu blog, para poder oferecer a melhor forma para qualquer mídia. Então, isso é informação. A informação tá valendo muito mais hoje. Porque se teu público é mais de celular, então você vai ver se realmente o teu site no celular tem um bom layout, se ele oferece uma boa navegação, se ele é atrativo no celular. Então, você vai poder modificar as coisas com essas informações. Então dá pra fazer muita coisa com esse tipo de informação, os países. Se você não fazer um conteúdo, você pode fazer um conteúdo diverso com outra linguagem, entendeu? Inglês, legendado. Por quê? Porque às vezes você vê no Analytics lá que, pô, tá tendo muito acesso dos Estados Unidos, mas tá tendo pouca taxa de retenção de público, né? Uhum. Muito acesso dos Estados Unidos. Mas eles não estão ficando no site, porque eles entram e veem que o site, né, é brasileiro e não tem oferecido tantos conteúdos que interessam ele. A matéria é dublada, tem uma tradução, mas não fica tão legal, fica muito ao pé da letra pelo Google Tradutor. Então você pode começar a criar um conteúdo baseado nessas informações. Então é tudo uma analítica que serve para isso. É assim... A informação, pra quem usa ela com sabedoria, é boa, né? Que você sabe que você não tá infligindo nada, não tá pegando nada pra... Mas você tá usando ela a seu favor ali pra criar um padrão no teu site, um diferencial nele, uma atratividade, de acordo com as informações que o analítico usa. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. E o Thor, será que você tá realmente anônimo com esse navegador? O Thor, cara, ele ajuda bastante, entendeu? Porque ele dá uma certa privacidade, né? É melhor do que o modo anônimo do Google. Mas vamos voltar àquela velha questão. Tem que botar na mesa. Privacidade e segurança. Uhum. São duas coisas diferentes. Tem gente que acha que privacidade... Tô no Thor, vou começar a jogar minha senha de cartão eletrônico no site que não tem... que eu nunca conheci, entendeu? Site que eu nunca vi na vida. Não faz isso. Porque não é assim. Privacidade é diferente. Mas você tem mais privacidade, né? É, mais privacidade, porque... Mas menos segurança. Não, menos segurança também não. O Thor e o Google Chrome, segurança, eles são... relativos, não tem tanta diferença, mas vai depender do usuário, então não interessa, pode ter um tanque de guerra, mas se você tiver com dinamite dentro do tanque de guerra... O pior vírus é quem tá atrás do computador. Exatamente. Eu, por exemplo, meu computador não tem antivírus. Ah. Hacker, isso foi informação pra vocês, a dica. E é o Windows, né? É, meu nem Windows. Nem antivírus. Meu notebook tem o Windows 10 e o Kali Linux que eu uso, mas só que o meu computador é só o Windows. E o Windows pra pegar vírus é... É a coisa mais fácil do mundo. Tem a lenda que o Mac não pega vírus? É, tem essa lenda aí. Mas é porque é um sistema muito mais bem organizado, né? O Mac é um sistema que ele é bem mais organizado, tem um desenvolvimento melhor, bem fechado. A privacidade da Apple é bem mais segura, né? Um sistema que não ganhou... Acho que esse negócio de o Mac não pegar vírus não, cara. Não, acho o Mac que o pega lance vírus. É assim, olha. Quais são os maiores de usuários de... É o Mac ou o Windows? Windows. Então você vai fazer um vírus pra quê? Windows ou Mac? Pra Windows. Então. os sistemas operacionais. Probabilidades é que fazem mais vírus para Windows do que para Mac. É, mais fácil a programação do DOS também, né? Uhum. E o Mac também são usuários, às vezes, um pouquinho mais avançados, assim, também, né? Porque o Windows é mais... Qualquer um baixa o Windows e instala na máquina, entendeu? Então, com todas as máquinas Windows são pirata. Windows, é, Windows pirata. Então, sempre tem ali já, algumas vezes, tem um cracker no Windows, alguma coisa que pode facilitar. É, uhum. Então, é bem relativo isso, essa questão de segurança realmente existe. Mas vai depender sempre do usuário, não interessa. Ah, eu tô no Tor, tô anônimo, porque o Tor, ele é baseado em rede VPN, né? Ele, o que acontece a rede VPN? Rede VPN é uma rede virtual, que ela cria uma rede virtual entre servidores, por exemplo, assim... Se você está navegando normalmente pelo Google, né? Você quer acessar o servidor do YouTube. Então ele vai criar uma rota, né? Lógica, por assim dizer, né? Com o caminho mais rápido, que vai te oferecer mais estabilidade, mais melhor conexão, mas é um caminho menor, sem entrelaçamento, um caminho que teu não vai ter tantas mudanças de IP, vai ser mais fácil de rastrear, resumindo, né? Vai ser muito mais fácil de identificar qual máquina pertence àquele IP, esse Mac. Então ele vai facilitar o rastreamento, tanto para as empresas, tanto para os hackers usarem. O Tor já é diferente. O Tor, ele já usa VPN, que ele cria redes virtuais, entendeu? Por exemplo, você quer acessar um site no Brasil com o Tor, só que ele vai jogar para um servidor nos Estados Unidos ele vai jogar para um servidor lá na China ele vai jogar para um servidor então, na Rússia. Então, se eu acessar Netflix com o Tor, eu vou poder, sei lá, tem uma mínima possibilidade de assistir os conteúdos dos Estados Unidos? Tem sim. Tem bastante probabilidade. Porque pra você acessar o conteúdo dos Estados Unidos com... Porque cada país tem o seu acervo diferente. O problema no mundo de hoje é a internet das coisas. Dos principais problemas para invasão aos hackers é a internet das coisas. Porque a internet das coisas, infelizmente, ela tem pouquíssima segurança, entendeu? Geralmente são coisas padrões. Inclusive, um dos grandes ataques hackers que teve foi por causa da internet das coisas. Que, se não me engano, foi por causa de uma geladeira, alguma coisa assim. Que hoje tem Smart TV. Smart TV, geladeira que tem acesso ao Wi-Fi, acesso à rede, aí ela vê o que tá faltando, envia pro mercado, já entrega na tua casa, mostra pra você, se comunica com as outras. Porque até o vaso vai ser smart. Smart vaso. eles vão juntando informações e vão à geladeira, e isso, mas isso é um, assim, pode ser, parecer bom, né, mas eu não acho legal, esse serviço não funciona muito bem aqui no Brasil, né, de internet das coisas, compras pra geladeira. Aqui não tem pouco serviço de entrega de alimento. Nos Estados Unidos isso já é bem maior. Que a geladeira avisa que tá faltando leite, entendeu? Tá faltando carne, envia pro mercado. O mercado separa o pedido. E já depois, quando você vai ver, já chegou na tua casa já o pedido. E algumas geladeiras podem ter registrar cartão de crédito pra ela já poder fazer a compra automaticamente, talvez, entendeu? Aí isso é um problema, porque fica registrado o número do cartão. E se uma criança estiver brincando com a geladeira e o cartão, como é que fica? O número de cartão foi exemplo, entendeu? Que tem uma vulnerabilidade, porque se uma geladeira, se ela consegue fazer uma compra automaticamente pelo número de cartão de crédito, que ela tem registrado, entendeu? Vamos supor que você deixou autorizado que se tiver faltando leite, açúcar, ou então não tiver pra acabar, ela pode comprar e renovar, que vai ser entregue pelo serviço do mercado. Então fica registrado o número de cartão, alguma coisa assim, informações básicas que precisam pra aprovar a compra. Aí isso pode ser usado como vulnerabilidade. O hacker pode invadir o sistema da geladeira, né? Tá engraçado falar isso. E conseguir essas informações de senha do cartão de crédito ou qualquer outra senha, porque... Imagina isso que já estão falando, que vão ter carros que não vão precisar mais de... Carros autônomos. De motoristas, autônomos. Uhum. Pô, será? Qualquer um pode hackear um carro, então? Não é tão fácil, né? Mas é perigoso. Porque os carros autônomos, eles podem ter brechas, né, pra isso e é um perigo bem grande, né? Se caso um hacker tomar controle do... De um carro. Se o hacker tomar controle de um carro, ele pode causar um acidente, alguma coisa do tipo. Então, alguma falha de segurança, pode causar algum erro, entendeu? Então, tem espaços gigantescos pra acontecer erros aí, ainda mais com carro. Porque, geralmente, quando os carros autônomos são testados, eles são testados em pistas especiais, que o carro segue direitinho, né, a linha. Por enquanto, os carros eles autônomos não tem nenhum problema. Mas é só colocar no mercado que o fator ser humano... Que uma coisa é testar. Vai encontrar. É. Pegar assim, se você pega 50 carros de testes, né? E tem com motoristas profissionais. E uma pista que tenha o sistema aqui de orientação, que tenha a faixa pintadinha, direitinha. Vamos supor que ele se baseie na faixa, entendeu? E nos outros carros. Aí ele, naquela pista bonitinha, funciona. Aí você lança um carro, aí bota aí 10 mil carros desse junto. Entendeu? Como é que eles... Fala, a chance de dar um erro é muito problema. E se tratando de um veículo, um erro é fatal, né? E também tem essas coisas de, sei lá, o som que é via Bluetooth que qualquer um pode entrar e colocar uma música. Vai revelar isso? Mas não é? Sim. A gente tá falando um caso pessoal mesmo, né, dessa internet das coisas, ou conexões das coisas, né? Bluetooth, por exemplo, na caixa de som. O exemplo foi a gente mesmo, nós estávamos... A gente foi ao shopping, né? Ver um filme. A gente foi ao shopping assistir o filme. Eu, o Lucas, os nossos outros amigos. E só que a gente chegou bem cedo, né? Porque eu me recusei a pagar R$21 de taxa de convênio. Que é praticamente outro ingresso. Então eu tive que comprar lá na hora. Então a gente chegou bem cedo e ficou lá à toa. Então a gente não tinha muito o que fazer. A gente foi se aproveitando das conexões. A gente... Passava. Conhecimento é algo que... Não, cuidado. Usado não, com sabedoria. Não façam isso em casa. A gente passava no, em algumas lojas e conectava o celular no Bluetooth do som, né? E o Lucas colocou... Tava tocando lá aquela música de loja, né? Padrão, sei lá. Aquela genérica. Genéricão, música Magic, Coldplay, essa música de loja, né? E do nada começa a tocar Paranoid. Iron Man, no som alto pra caramba, o cara tava naquele somzinho ambiente, né, normal, do nada. Aí o cara saiu correndo pra ver baixar o som e a gente lá dentro, né, fingindo que não tava acontecendo nada. Mas isso é um exemplo de vulnerabilidade, entendeu, das coisas. Por exemplo, qualquer um Zé Ruela pode exatamente ir lá e entrar. Bluetooth, é uma conexão. Todo assim, mundo tem Bluetooth no celular. O Bluetooth é uma conexão que, apesar de não ter tanto incentivo igual o wireless, né? Tanto acesso, mas mesmo assim, dependendo pelo Bluetooth, você pode conseguir acesso ao aparelho, entendeu? Se o aparelho está conectado no wire, porque tem aparelho que tem conexões wireless e conexões Bluetooth. Então, dependendo pela conexão Bluetooth, ele pode conseguir a senha que está registrada no aparelho para a rede wireless. Deu então a internet das acho coisas que até tem aqueles problema. Nokiazinhos antigos do meu pai tem Bluetooth, cara. Até ele pode hackear aquela caixa tem de Bluetooth. Som. É, né, mano? Não é difícil, mas dependendo da situação dá. Então, pela internet das coisas se tornou muito frágil, porque tem assim senha padrão, entendeu? Tipo, é igual admin. A senha do roteador, admin é de mim. Então, qualquer mané que conseguir um acesso à rede pode criar uma. Eu falo isso por caso próprio, né? Tava eu na casa de praia, em Cabo Frio, amigo, eu e nossos amigos, e não tinha internet. E o vizinho tinha internet, a gente conseguiu acessar a rede Wi-Fi dele. E a gente conseguiu acessar o roteador, normalmente com a senha admin, padrão, que vem no roteador, se não foi admin 1238. Muda se usar admin. Isso aí tá. é um erro muito grande. A gente conseguiu acessar o roteador do vizinho e criou dentro do roteador dele uma rede VPN, wireless, VPN. Ou seja, na mesma rede a gente criou uma sub-rede, entendeu? Então ficou duas redes wireless, entre aspas, né? Porque era só com um SSID diferente. Mas era a mesma rede com nomes diferentes. Aí o vizinho pegou e mostrou assim, caraca aí, olha aqui, achei essa internet, achei essa rede aqui que tá com sinal fortão. Agora a rede, ele achou que tava conectado numa rede de graça mesmo, entendeu? Ele falou, pô, caraca, tô conectado aqui numa rede aqui que tá o sinal fortão. Pegando internet de graça. Sendo que era dele mesmo. Era dele mesmo. Ele achando Hacker que era, man. E ele achando que era outra rede. A gente criou uma VPN lá, entendeu? Com outro nome, deixou na sua C. E se a gente quiser, pelo menos, tomara que ele não escute esse cast. Não sei se ainda tá habilitado essa VPN lá, mas... Mas a gente usou pra... Pra usar. Uai, depois ele, pô, minha internet tá lentona. O cara tá chorando, a internet tá lenta, liga pra empresa de internet. Nós também, eu já trabalhei já com esse tipo de serviço de conexões wireless, de internet, via rádio. Então você que quer cliente ligando pra reclamar que a internet tá lenta, você vai entrar no roteador do cara, tá com 100 clientes conectados, no roteador que suporta 50 clientes. Então internet acontece muito. De um mega internet com... de 1 mega com 200 clientes conectados. E também tem a coisa do sigilo das informações. Até qual momento as empresas elas devem revelar essas informações ou elas devem ficar com essas informações só pra ela? Algo bem delicado isso. Teve até o lance do WhatsApp, que o governo queria umas informações... Acho que era pra pegar polêmica. Bandidos. Tiraram o WhatsApp do ar. Aí tiraram o WhatsApp do ar. É, essa questão do sigilo se tornou uma coisa assim, bem polêmica, porque igual os terroristas, né, que teve esse caso que da Apple, por exemplo. A Apple ela tem um sistema de sigilo muito grande, entendeu? Do iCloud, assim, da questão do registro da pessoa, que não divulga as informações, que o governo queria... acesso à conversa do WhatsApp, acho que não sei se era do WhatsApp, da pessoa, foi esse caso, né, do WhatsApp da Apple, conversa que ela queria acessar o iPhone do cara, só que aí deu mó rolo, que a Apple não deixou, porque não podia divulgar, mesmo sendo ela tem uma chave, mas, mesmo... um exemplo, eu quero entrar na sua casa, aí eu peço pro governo uma chave, mas essa chave pode entrar em todas as casas do mundo. Então, acho que ele não ia dar essa chave, não. Mas você pode desbloquear todos os celulares com aquela chave, pô. E o que o governo faria com isso? Isso é porque a Apple tem bastante rigorosidade com essa questão de termo de segurança, sobre não divulgar informações. Só que aí ficou uma coisa um pouco delicada por se tratar de... Aí depois, pedem de novo. O que a Apple vai fazer? Se torna uma coisa bem delicada por se tratar de informações pessoais, né? Mesmo sendo uma informação de terrorista, né? Que pode levar a prender o criminoso, mas mesmo assim, infelizmente, ainda se trata como sem privacidade, como se tivesse alguma coisa, independente de ser bandido ou não, existe a privacidade das informações, mesmo podendo levar, mas isso é uma coisa que tem que ser muito bem avaliado, entendeu? Dependendo da ocasião. Tinha um garoto que ele usou o Twitter, aí na época que o Osama Bin Laden morreu, aí ele publicou mais ou menos assim, um garoto de 7 anos, é melhor o presidente Obama... tomar cuidado com a Al-Qaeda, que é agora que o Osama Bin Laden morreu. É por causa disso que iriam prender um moleque de 7 anos, cara. É por causa de um tweet. É. Sobre o que foi considerado ameaça. É, cara. Como assim eu tenho que tomar cuidado? Tá igual o caso do Trump e do Kim Jong-un. Um tweet errado pode falar da Terceira Guerra Mundial. Do Kim Jong-un. E outro caso também de segurança... Acho que é mais de sigilo que um cara que vazou tudo. Foi o caso do... Snowden. Acho que o Eduardo Snowden, ele é um herói ou é um vilão? Ah, o Snowden, ele se tornou, assim, um herói, né? Pra todo mundo. Pra mim, ele é um herói, cara. Porque ele que meio que, por assim dizer, abriu, né, os olhos da sociedade em questão desse... O Obama tava vendo os... espiando todo mundo. Os e-mails da Dilma. NSA. acessando as informações das pessoas. Ah, não, mas isso mundo. É pra segurança. Segurança. Mas de você quem, precisa né? fazer... Segurança de quem? Dos Estados Unidos, né? É, né? Não dos outros... Invasão total, entendeu? Isso de privacidade. É crime... Crime federal fazer esse tipo de coisa, mas... Ele até foi expulso do país. Se ele voltar para os Estados Unidos, o cara não... O Snowden agora, ele tá com... Acho que ele foi para a Rússia, né? A última vez que eu vi. O Snowden, ele tá na Rússia, né? Exilado. Só que, recentemente agora, ele... Ele tá participando de palestra nos Estados Unidos por meio de um robô que ele criou, né? Que ele criou, não. Por meio de um robô que ele, que ele tem, né? Que ele tem um display de, que exibe a cara dele. E aí esse robô fica em palestras. The, né? Big Bang Theory. É. Esse robô fica em palestras, né? Pelos Estados Unidos. Porque ele não pode ir mais pra lá. Senão vai dar ruim pra ele. Ele era um criminoso nos Estados Unidos. Acho que ele foi crime pros Estados Unidos, né? É. Então ele tá exilado na Rússia agora que ele pediu asilo político lá. E ele conseguiu. Mas mesmo assim ele dá palestras nos Estados Unidos com esse robô que é o... Que é o Robert Snowden, né? Que ele tem esse display e navega. É, ele consegue andar, ter autonomia para navegar com esse robô. Ele faz palestras com esse robô, né? E esse robô fica com o advogado dele. Porque caso dê algum ruim lá, tem um advogado para... Porque às vezes possam querer apreender o robô do Snowden para poder rastrear de onde tá vindo a transmissão, né? Então ele tem um advogado lá para defender os direitos do Snowden. De não permitir que acessem esse robô. Ele também pode virar uma arma para acessar ele, né? É, a localização do Snowden. A maioria dos vírus estão em sites porn, cara. Não tem nada de errado você acessar esses sites, mas você tem que ter noção. Exatamente. Que é igual a gente... Você não tá seguro naquele site. Exatamente, tem que mesmo voltar. Ter... Voltando mais uma vez, segurança e privacidade. Não esqueçam, porque não adianta. Você pode Por isso ter... que eu falo pra minha mãe, tudo que você vê não clique, você não clica. E tudo que você vê clique, você também não clica. É, exatamente, tem que ter, porque a maior segurança na internet não é o firewall, não é o antivírus, é o usuário, entendeu? Quem pode proteger mais sua máquina é o usuário. Porque... Até porque a gente faz, que já tem essa intimidade já com o computador, tenta fazer backup, sei lá, a cada 15 dias, sempre tá fazendo a manutenção da máquina, mas, sei lá, o computador lá da família... ele passa mais tempo no conserto do que em casa, do que ligado. PC o tiozão também vê os porn, clica no aumento seu pênis, clica nos anúncios de mulher gostar do peito pulando, aí não resistem em clicar, de Pirate Bay. Aí sim, fica nisso, né? Então o problema é que não adianta, né? É a segurança maior do usuário, porque se você pega, vai baixar uma música que nem lançou ainda, já começa a tá errado. Cara, o tanto música... que deve de ter, sei lá, fotos da Scarlett Johansson pelada rodando por e-mail. Jennifer Lawrence. Caraca, não tá no gibi não. Aí o cara pega pra baixar uma música que nem lançou ainda e ainda baixa a música .exe, né, que é o famoso no executável. Então, que música é essa .executável? Ou então filme .executável, aplicativo... Tem também um cuidado muito grande com o Rootkit. Pô, cara, eu sou da época do Cavalo de Troia, cara. Cavalo de Troia não é o mesmo que tinha. Os vírus mais famosos que tem, né? O Cavalo de Troia, o Trojan, né? Os Rootkits, que são muito perigosos também. O pessoal pega muito Rootkit em Lan House. Que, o Rootkit eu não conheço, não. O Rootkit é um vírus que ele meio que se alastra no computador. Então ele pode dar acesso... a um hacker a acessar como se fosse um backdoor, né? Uhum. Que é uma porta pro hacker conseguir acessar com mais facilidade. E tinha as lendas dos vírus que queimavam placa-mãe. O famoso urso polar. O vírus mais perigoso do mundo. É, o urso polar, cara, são os vírus mitos, né, que se tinham na época que a internet começou. Aí se criou um mito ali no urso polar, que era o vírus que queimava a placa-mãe, que destruía seu computador, que se levava não adiantava. Então, o urso polar, cara, é o seguinte, um dia chegou um cliente pra mim, né? Não, cara, que essa computador tá queimada, não sei lá o que, não sei lá o que, cara, isso aí eu tomei um susto, papapá. Falei, o que foi, cara? Não, com esse computador aí, cara, não sei o que aconteceu com ele, sei lá o que, não sei lá o que. Aí eu me perguntava pra que aconteceu. O computador tava, se eu não me engano, tava com a fonte com problema, né? Aí o cara fala pra mim, não, esse computador pegou o polar. Aí eu falei, pô, isso é merda toda. We'll be right back. é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero que a gente tenha esclarecido alguns mitos para vocês. E se você quiser enviar textos, resenhas, nudes, você enviar para opopcast@gmail.com. E a gente se vê na próxima semana. Tchau.